Ciro, como a gente costuma falar. E eu quero saber, só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima, quem tá solteiro aí. Só quem é sincero joga o bracinho pra cima, quem é sincero. Quem vai amanhecer com a gente aqui no Bairro Alto, joga o bracinho pra cima, faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho. Vai começar o show de marcante. Aproveita, pega um pacote de cerveja e vem com a gente, com o Valdo, com o Fabinho, com o Rafa 3D, UAU Produções. Canta vocês! Eu sempre relembro. Lembra o que, Mário Júnior? Fala pra mim, fala. Os dias felizes. O Bino da Metropolitana. Motos. Alô, Bino. Vanguard, Vanguard. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Vai cantando, vai. Você está gravado em mim. E a família Sega Monteco. Alô, Padrinho Marcelo Alimentos, bem-vindo ao Vanguard mais uma vez, mané. Ele trouxe sua família, quem não tá aí? Mas eu não é filho e voz também. Pra sempre vou te amar. Lopes, UAU Produções. Pra sempre! Pra sempre vou te amar. É um giro que o Pará consagrou! Vou te encontrar. Lendo esse, a gente segura agora aí, mano. Sei que tu gosta, viu? E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Eu quero saber quem é do Paysandu, aí joga o bracinho pra cima, quem é do Paysandu. E a galera do Clube do Remo veio! Bora, Bairro Alto! Me abrace forte, não diga que eu fui de joelhos. Eu passei no grito da minha Naila. Um abraço pra você, Leandro Design, a Thaís também, Alfa Bridge! Família Caixa Baixa. Alô, XXT. Família XXT. XXT. Machucar o coração. É. Abre coração. Só tomando mais uma, André. Licença. Um abraço pra toda a galera de Boa Esperança. Eu te peço, chamo pro teu nome. Produção, vem comigo. Vem, Júlia. Vem, Jux. Bora baixo, dá-lhe o giro, dá-lhe o giro, dá-lhe o giro. Puxa mais uma, puxa mais uma. Que a galera dá valor. Gosto do joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá. E quem vai amanhecer na rua dá um grito. Foi como no filme, tudo aconteceu. Obrigado, meu parceiro Ney, a Mari, a Ciene, a Deuciane também. E aí, Golene, meu amigo Ney, do amigo Gabriel, valeu você, Ney, viu? Esse é o vencedor de carteirinha também. Estava em seus braços, me apaixonei. Quem sabe canta, vai, canta bem alto, vai. Meu Deus, por que ela... Vou abaixar pra vocês cantar agora. Vai! A distância me faz... Lucas Pressão também, a sua primeira dama. Me pego aí. Meu amigo Timai, o Sapuro Edson. Pensando... E a família Caçafada tá na área também. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Meu amigo Cláudio, Mário Júnior, obrigado a toda essa galera que faz o Vem Toda a Região. Ah, quero mais. 3, 2, 1 e agora vai. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Uou! Segurança de Curuçá. Tá no quintal dele, rapaz, vou te mandar. Tá comendo. Branquinho Motos de Curuçá. Ele vem aqui no Mil Grau. Deixa o coração depois. Um abraço pro jogador do São Raimundo, o Eric Cabeção. Tu me deu só... E a Branca de Curuçá, o Eric, você é vencedor também. Vai virar tua cabeça, vai virar. Naldo do Bom Preço. Tá comendo de amar, é. Tá comendo do amor, e aí? Obrigado a todas as meninas também, da De Júlia Biju, que segue com a gente. Um abraço a vocês, meninas. Didi, Marcos e Gaiato. De Júlia Biju, que se Curuçá. É verdade. Tá rolando o sentimento. E o movimento. E o carinho que faz o movimento. Didi, Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Vai girando! Apresenta o Pajo Vera Região. Um abraço da família Vanguard. Como é que tá esse coração? Fala pra mim. Estou dividido. É, dividido, é. Entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou. Keila tá com a gente também, carreira solo. Ela tá lembrando, tá chorando por aqui. Taizinho enfermeira, o Marcelo ali mesmo, meu padrinho, tá de volta no Vanguard. Ele é nosso patrocinador. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Eu sei que tu é vencedor, meu amigo. Vencedor. Em nome de empresa de Bom Preço e Curuçá, Nevoli Telecom, Marcelo Alimentos, Wesley Travessão, Lava Jato do Irã. Vem com a gente que o Vanguard é uma loucura. Eu, Marcelo Hilton, também do Sina Veneno. Um abraço pra você, seguimos, tamo junto, viu? Sabe que é nós. Eu, Marcelo Rolo. Tu sabe que é nós. Viaja! Ela veio assim. Tucuxi Riquelme. Eu não sei. Ao lado do André Vistori, meu irmão. E não é normal me apaixonar. Compadre Wilkin que veio, valeu, compadre. Daqui a pouquinho na casa do Bola Segurança, viu, gente? Lá na frente. Encontrei. Vai tocar esse CD, Bola. Vou te falar. Você não vai. Wallace Lopes. Uau Produções. O homem é bom. Até o amanhecer. Isso é. Já contratando o Leandro Design, pode crer, meu irmão. Essa empresa só aumenta. Chega primeiro lá, onde você for. Alfa Print! Tamo com você, me tira de casa, eu quero te amar. Libera, quero ver agora! Yo, yo, yo. Suquinho pro céu, o suquinho pro céu, vai, vai, suquinho pro céu, é pra relembrar. Os alimentos e o Marcelo Filho, meu irmão. Um abraço muito carinho. As aventuras de amor e paixão, eu hoje guardo no meu coração. Longe de você, vem de volta, me faz reviver. Só quem é sincero joga o bracinho pra cima. Só quem nunca traiu joga o bracinho pra cima. E bate na palma, bate na palma. Vem mais alto, alto. Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Saí a noite procurando o amor que me deixou. Agora estou sozinho, não sei o que fazer. O silêncio do meu quarto sinto a falta de você. Vou pro macio falante pra tentar te esquecer. O novo xodó de Curuçá. Alô, Brunina da Batida! Ei, minha vida por você, eu tenho meu... Chamou Magrini. Uma ciota light que tocou nossa canção. DJ Milene Portugal, é pura gente. Meu amigo boy, o rei do amendoim tá na área. Vamos aqui dar moral pra você. Só quem é vanguarda e joga o bracinho pra cima. Faz o vizinho, faz o vizinho. Bora mais um alto. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Abra um passinho caqueado do gigado. 3, 2, 1, e foi assim que começou nossa história de amor. Na batida desse som que você me conquistou. Então vem de louca sendo o Wilton do Sina Vene. Hora de mansinho. E ela canta! Sei, eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, meu nome, meu estado de parar. Me chama que eu vou me apaixonar. E o meu parceiro Barão! Alô, Barão Designer! Alô, eu sou a Paula. Banda, banda, banda, banda Ravelli, DJs Léo e David, simplesmente estabelece. Oi, Paulina, canta pro Thiaguinho Tchasca aí, vai! Vai, Paulina, canta pra ele, vai! Oi! Alô, Hugo, abraço com muito carinho. Você, toda a galera da equipe Elige, meu irmão. Com respeito do Valdo, do Fabinho, sempre com certeza. O Silva, da Guarda Municipal. Sapuria tá ali, toda a galera. Equipe Nós, os Manos, Caçafarra, todo mundo junto. Alex, tá bonito. Alô, Jefinho. Ele é a sua primeira dama na linda. Olha o touro por ali também. Wilson. Cadê o Ney? Cadê ele, hein? Faz o Ney pra ficar bonito, pra ficar bonito. O Minho Gabriel tá bem representado em Curuçá hoje, viu? A revelação sonora feita pra você. Alô, produção, bora girar, bandido! Vai tremendo tudo, garotinho, dali, dali, dali! Dali, treme tudo! Gira mais uma! Silva Belão vem por ali, alô Valme! Nossa, que muito carinho, garoto! Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Quer... Obrigada, Dani também! A Jennifer! Falei naquela nave decidida. As amigas é. Embriagadas estão na área também! Suas saídinhas estão de tijolo. Eu vou toda safadinha se fingindo de mocinha. Com de ver considerada. Aqui o Romulo Wilton do Sina Veneno. Como você vai pagar, eu vou botar. Mais do que de naná! Eu vou botar a bola. Patrocinadora do Rafa e do Fabinho. Eu vou botar a bola para remexer. A perna todo mundo vai fazer sozinho. É o giro que o Pará consegue. Joga, joga, joga o bracinho pra cima. Joga o teu bracinho pra cima. E faz o i que eu quero ver. Faz o i que eu quero ver. Faz o i que eu quero ver. A gente vai relembrando as melhores pra família que dá valor. De curtir as principais desse jeito. Te peço teu perdão, não me diga não. Eu só quero teu carinho, teu amor, teu coração. Se te peço por favor, não me diga não. Eu só quero teu carinho. Tudo por quê, novinha? Tudo por quê? Tudo por quê? Eu sou maluquinha por você. Anne Batidão. Eu sou taradinha. Tudo por quê? Tô sabendo. Eu sou maluquinha por você. Tudo... Vidraçaria assada, véi. Vidros temperados. Galera aqui com a gente, valeu vocês aí. Vanguard. Meu parceiro. parceiro Diogão Farrista do Abade tá aqui com a gente também, né? Vencedor. Vencedor. Olha o teu som, Diogão. Eu também curto o Vanguarda, o Treme Tudo. Eu também dou valor, bora aí, né? Para se desesperar, te chamo pra dançar, te dou uma beijoca, você... Família Nietzsche, tá aí, ó. Te conduzo no embalo, que der som de puro chá. Onde tudo começou. E DJ Márcio é como... Bora aí, bora aí. Tudo porque eu sou maluquinha por você, tudo porque eu sou taradinha. Tudo porque eu sou maluquinha por você, tudo porque eu sou taradinha. E a produção vem comigo. Arthur na produção. O Vandiro e na gerência dele. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. O melhor áudio da Índia. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Viviane Batidão, a estrela que brilha em Santa Isabel. É um prazer imenso receber aqui o nosso vereador Ito Tradição, o nosso paredão Mega Prisma, junto com o Valbelove, Maraíto! Você é um legítimo vencedor! Desculpas, amor, eu vou acabar. O que você fez, não vou suportar. Você estragou o nosso romance. Olha o drone dando um show já no bairro alto, meu irmão! Wallace Lopes, o produção! Onde tudo começou, o Gilmar. Ito Tradição! A canção. Leve aquele abraço pra ele, viu? E o Wesley Tradição. O nosso patrocinador do Vanguarda, meu! Começou, o Gilmar é quem tocou a canção do nosso amor. Minha vida da dor. O nosso drone já registrando as imagens. Foi o Juninho. 90 anos de Nazaré no bairro alto, tá show, Wallace! Wallace Lopes, Wall Produções. Onde tudo começou, o Gilmar é quem tocou. Se tem uma mulher aí que não depende de homem pra nada aí, quero ver. A mulher que deu a volta por cima, você que foi esculachada. Agora é hora de tu cantar. Faz o seguinte: pega tua cerveja, mulher, dá um gole e canta com Vanguarda no bairro alto. Agora quero ouvir. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Quem sabe canta, solta a voz, vai. E o quê? Tá lindo demais. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Meu parceiro Gabriel também aqui ao lado. Abaixo, Gabriel, cadê o Já Namora? Cadê ele? Cadê ele? Eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. E o do Lucino, menino, é considerado, meu irmão. Eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Parceiro Cid Nelson, meu Jonathan. Do Pierre Ribal, meu parceiro Bandinho da Farra. Bora, Bandinho! É pra galera que dá valor. Dá-lhe um giro, dá-lhe um giro, dá-lhe um giro. O Xodozão de Curuçá. O seu amor, canta pra ela, vai. Foi culpa do amor. Se encontrar no Vanguarda, não foi? Me encontrei com você. Bora, Marquinho! Me apaixonei, mas... Meu parceiro Ney, também considerado, bora, Ney. Lá no Che Guevara, o cara, meu irmão. Ele é a sua primeira dama. Olha o meu parceiro, Mário Júnior. Bora, Mário Júnior! Ele, seu único grande amor também, meu irmão. Pode crer. Você é minha garota. O Charles e a Cláudia, a galera que veio do bairro do Marco. Tá bonito demais, Charles. Obrigado por você ter vindo, viu? Ele conhece a história. Onde tudo começou, maninho? Foi culpa do amor. É Vanguarda. Eu gostava de você. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Demora em Telecom. Olha, a gente saia de cima da tartaruga. A melhor internet da região é Nevolim. Brevemente no Abade e brevemente chegando em Marubá. Marapani em toda a região. Curuçá, Nevolim Telecom. Eu gosto de você. Aquelas que não sede é o Vanguarda. Treme tudo Vanguarda. Fala o que ele é. O show dos Coração de Curuçá. Sempre loucos e agora, do jeito que tu gosta, batata. Sinto saudade de tudo, mas só que... Maurício, junto, toda a galera aqui comigo. Tento te esquecer. É no quintal, mais gostoso. Pai d'égua demais, meu irmão. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua. Quem sabe pode cantar, vai. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha meu quarto sem você ao meu lado. Treme tudo. Desculpe. Empresas Bom Preço de Curuçá. Naldo do Bom Preço aqui do meu lado. Naldo do Bom Preço. Meu grande amor. Xixi. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Canta bem alto, Curuçá, vai. Eu. O quê? Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. A covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Olha o prefixo dele. Perdoe. Revoli Telecom, muito mais internet pra você. Saudade, volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. E a produção vai girando. Vai girando. Põe o cenário pra tremer. A gente tava com saudade de vocês, viu, gente? Eu quero uma salva de palmas aí pra dona Guiomar. Ela que está hoje junto com a equipe, a banda, todas as meninas, passando a presidência. E que o novo presidente venha e faça também um excelente trabalho pela nossa sede, que tem história quase um século, 90 anos. Nazaré do Bairro Alto. A festa tá bonita, a festa é nossa, é de vocês. E o Vanguard vai tocando do jeito que a família tá falando. Eu quero ter você de novo aqui. É o Ney que gosta demais, meu. Porque não me diz o teu nome. Deixa comigo, vai. Eu quero te amar e ser feliz. Galera de Bragança tá com a gente, a embarcação aí, viu? Meu amor. 31 de agosto agora. Vamos estar em Ajuruteua. Lá na Vila Bonifácio. Alô, Bragança. O Vanguard tá chegando, hein, Bragança? Quinta-feira é Cidibá. Falou em Cidibá, falou em marcante. Vai, Viviane, vai, batidão, vai. Treme tudo, Vanguard. Olha o drone, vai voando. Vou voar. Aonde? Voar no infinito. Vou te falar, você é tudo que preciso. Original, ele e o seu de amigo Dieguinho de Mil Grau, irmãozinho Ney também. DJ Alice Juninho no meu canal, junto com a fã. Qual o teu som, Dieguinho? Fala pra mim, não mente, fala a verdade. Eu sou o Vanguard. O Águia de Fogo, Super Pop, o Águia de Fogo. Na minha vida você foi tão importante, tão importante. Dieguinho Mil Grau. Te esperava amor a todo instante, a todo instante. Um dia eu vou ter uma vinheta dessa. E agora quem chora sou eu pelo teu amor. Chora, sou eu pelo teu amor. Vanguard chegou! Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Treme! Há mais de meio século com você. Bora beber mais um pouquinho, bora! primeira dama pelo braço. Novo Xodó de Curuçá está aqui, Treme Tudo Vanguard. Aí eu vou te contar, meu irmão. O cara corre no bar, pega mais um pacote. Fala agora, maestro, detona, garota. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta. Aí alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. E o quê? Não me deixa nem sentar. Seu corpo é leve como um vento. E aí, produção, tá tudo pronto aí? E um dia em pra um show mais tarde, dá? Canhões! Deixa tudo pronto, deixa tudo pronto. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão rápido. É fogo ou aço mais tarde, hein, mano? Parece que vai. Fogo ou aço, não importa para mim. Ela é demais, demais. Família, seca boteco, meu irmão. De dançar, ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda, parece que vai voar. É a rainha dessa festa, sempre logo cantou. Ela é demais, demais. Ela o quê? Fala pra mim. Ela é a rainha dessa festa. Olha o tom por aqui, rapaz. Morte veio! Brega, brega, é a dona do meu coração. O bregaço! Loucura, loucura, loucura, loucura, meu. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Vai! Wilton do Siena Veneno. Rômulo dos Comissários, o culpado está aqui também. E o Vanguard, fala aí, Rômulo, fala aí. Que loucura, eu namorando você. Eu não quero te perder. Bora, bairro alto, vai! Opa, opa, sou doidinha pra você. Também não quero te perder. Xandão da Grenes. Foi tão gostoso te conhecer. Eu pensei que era o Francisco, mas parece. Seu beijo faz enlouquecer. Rafael do Chapadão, cadê você, Rafael? Deixa uma pra mim aí, viu? Você é tão nova pra minha idade. Amigos da nossa briosa Polícia Militar em Curuçá. Só sou meu rei. Fazendo a nossa sua segurança. Cidade. Aquele abraço pra vocês também, valeu! Quero continuar esse lindo romance. Você! Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Hoje, bairro alto, bairro alto, bairro alto, bairro alto. Hoje acordei com saudade. Lembrando que? Lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso. E a Ciane vem pro Vanguard, Guanevolim, tem vergonha. Vem comigo. Joga no telão, menina produção. A melhor internet da região pra mim, joga. Nevorim Telegon. Lançaram brega. Eu adoro você. Eu amo a vida. Os canalhas de preto, toda essa família. A Ivone, o Dinei. Só no banho, Dorã. Minha querida. Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que estavam meus canalhas da matilha. Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir. Que tão distante, muito longe vou estar de você. você e você de que eu conheço, Thiaguinho Tchaski, meu irmão. Tenho certeza que nem irá. Tava lá no Sereia do Morro. Pra você. O meu parceiro Helton. Assistir. Ei, vencedor. De que adianta viver de aparência? Helton! Fingir para o mundo que tudo está bem. Qual o teu som, Helton? Fala pra mim. Eu também curto vanguarda, o treme tudo. Eu também dou valor. Sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar. Você que deu a volta por cima, dá um gole na cerveja e canta no vanguarda. Oh, tchau, tchau, tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Treme tudo, tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Vai cantando, tchau, tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. É, vanguarde. O amor, nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. Eita, Romana! É em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa lá! Deixa eu entrar nesse tempo. Treme tudo. Deixa eu entrar. Vanguard. Vou navegar. Brisa da noite me cala. Sapulha! Quando a sal... Tá no setoreiro. Ah. Motoqueiro fantasma tá ali no meio do povo. Mentos. Falou que vinha, Lucinei. Tristeza. Abraço pra você. Vencedor. Quando bate a lei. A grande família do bairro Alto. De... Sempre no vanguarde. Deixa eu entrar nesse tema. Deixa eu entrar. Vou navegar. Pregaço. Para a gente se amar, vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só. Equipe sempre loucos. E o Valdo tá tocando. O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar. Olha o Paulinho Guedes. Essa festa. Alô, Paulinho. Abraço pra você, viu? É com... 7 de setembro, viu, gente? Não precisa você vir me chamar. Porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do Príncipe Negro. Chega o boteco. Amor, a qualquer hora você pode ligar. Contanto que seja pra me convidar. Para ir pra festa do som. Vem pro Vanguarde, vem. Príncipe Negro. Então vem. Então vem amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Estou. Wilton do Siena, por que essas músicas não sejam, hein, meu irmão? Oh, é. E que vindo ajudo! E misturado, Lucas! Oh, o Sapulho de Maia, o Toro amor, e o Valdo meu charata lá também. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo, amor. É no Príncipe Negro que eu vou. E a noite vai, o Valdo vai ser muito bom. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no Africambá. Lá no Bora Bora o pagode. E as meninas, e as meninas, e as meninas. Para eu dormir as meninas. As meninas do Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompinho, artistas no Xodó. Essa noite promete. E a noite vai alto, vai ser boa. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamazu. O prega corre solto no Brasil. E na madrugada! Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, Pobson e Rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Wallace Lopes! Tupinambá, Uau Produções! E Rubi a tocar. tempo tinha concurso de brega. O cara disputava aquelas garrafas da porruda, é verdade. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado. Alô, Gabriel GDM. Furado, sim, desculpa. Um abraço a você, Gabriel. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí com uma libreira qualquer. Cansado de brega. Com uma morena, vai ter com uma lorinha. Essa brega, não quero nem saber. Quantas vezes a gente não amanheceu no bairro alto escutando essa, hein? Aí eu vou te contar, Nelsinho. Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo. Obrigado, com muito carinho, todos. Pouco te amei que... As meninas aí, cadê Júlia? Eu... Bijuques e acessórios de Curuçá jurei... estão hoje no Vanguard, fazendo vizinho. Sou... junto com a família Alfa Print, camisaria personalizada. Pode comandar. Meu design daqui a pouquinho no café da manhã. Não. Pré-inauguração do barracão, meu irmão. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Canta vocês, vai! Loucura vai ser de novo acreditar. Fala, fala. Mentira. Fala aí. Mentira. Eu não posso acreditar. Mentira. Mentira. Eu não posso te perdoar. Mentira. Mentira. Eu não posso acreditar. Mentira. Mentira. Eu não posso te perdoar. Destaque em todo o estado do Pará, tá com vocês. E mais um show, Bairro Alto. 90 anos de tradição. Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Vanguarda chegou no bairro alto! Treme! Treme! Treme! Treme tudo, Vanguarda! Fala o querido! O xodozão de Curuçá! Você tá um pouquinho, bora. Uma dose e um cedro. Fala que você sente saudade, que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade, que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá. Então a gente se reencontrou naquela festa. Aonde? Onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração pra você. Alô, Didi, foi aonde, Didi? Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você. DJ Valdo Alves tocou a... Tem o Rafa 3D. Você voltou de vez pra... E o pequeno mestre! Toca aí, DJ Fafá. Aqui do meu lado. No Treme Tudo. Vanguard eternizou o nosso amor. Cadê os caças raízes? Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Você que trouxe ela pro bairro alto, hein? Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. ela agora. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga. Nem tua amiga Gabriel, meu irmão. Sabe esses casal no tela que bloqueia paradis. Alô, Wilson! Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga. É o parceiro Hugo que dá valor demais, hein? Sabe esses casal no tela que bloqueia paradis. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Aqui é casal. A sequência dele. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Canta aí, Maiana, vai. E se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo. Isso, Agnew Charles. Mas eu não vou mentir. Ele, Ariane. Doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Quem sabe pode cantar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Nossa amiga Mayra. Com quem quiser. E as meninas aqui com a gente também. Se ela bater o dedo. Olha a Lúcia. Olha a Lili. Ela não vale. E Dilma Maciel. Mas eu adoro. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar. Vanguard. Ninguém. Amor. Caceta. Eu quero um fim. Bora, maestro. Eu não sou. O Cláudio. Tá com a gente também. Para pra ver o quanto. Rafael do Chapadão. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto. Sempre logo, já em batata agora. Debaixo do seu. E pra gente tomar mais um. Não vai saber o que fazer. Quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a bad bater e o silêncio trazer minha. Canta, motoqueiro fantasma. Não vai saber o que beber. Bora beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Só nós dois, outra vez terminado. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar os dias de molho no ar. Alguém sabe cantar essa? Então deixa. Deixa o copo secar, deixa o rosto molhar. A cabeça girar que ela vai se lembrar. Que a vida é uma roda gigante que nunca tem fim. Roda, roda. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Que o nosso amor no carregador tá só com. Em nome de Empresas Bom Preço Curuçá, Nevonim Telecom, Marcelo Alimentos, Wesley Travessão. Mas ainda é o Vanguard Curuçá, meu irmão. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, tem tomada aqui em casa. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em cama separada. Canta, Ângela, pode cantar, vai. A quinta vez que você. Branquinho Moto, Jeguinho Mil Grau. Tá bonito demais aí. Mas é a primeira vez. Que o que, Andrei? Que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Então diz por que tá me ligando com essa voz de. A Ione que pira na sequência. Entre nós não existe. E todo estado pira também, hein? Foi esse o fim que você escolheu. Canta você! Para de dizer que eu te traí. Vencedores e vencedoras. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Vai cantando, vai! Solteiro. Canta com Vanguard mais alto. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Por quê? Solteiro não trai. Solteiro. Solteiro não trai. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente. GDM, galera do momento. Um abraço pra vocês, família Caçafá. Juntinho, juntinho, Edson. Seria um jeito. Faltou só o William aqui, cara. Se meu coração. Leve aquele abraço. Um pouco mais. Ele vai escutar esse CD lá, com certeza. Vai, Goiás. Onde tem que ser discreto, enxergar seus. Teoricamente, Marcelo Alimentos. Teoricamente. Alô, produção de luxo, joga no telão, Nevonim Telecom pra mim, por favor, tá bom? apenas um objeto. Como é que faz, gente, hein? Canta pra mim, canta pra aí, mim. Vai, vai. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Meu amigo Muré avisando geral, Muré, que daqui a pouquinho é na frente da casa do Bola Segurança. Como é que faz? Cerveja na promoção. Como é que faz? Quando que? Quando o amante quer ser algo mais. Tá aí no telão a melhor internet que você tem na região, viu, gente? Devolve em telecom. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. É uma loucura! E tá mandando esse oi, por quê? Não vê que eu tenho... Gabriel e Tonton, Gabriel? O meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em... Parceria fechada, Nevoli Vanguard. A sua melhor internet na região. Nevoli Telecom, muito mais internet pra você. Tá pensando que é só de ser feita que eu vou... Só vem pro Vanguard, né? Você quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma... Matheus vai cantando pra ela. Você quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Amigo Rose, do posto São Benedito. Só uma, igual você tem. Posto Santa Bárbara. Meu bem. Valeu, meu irmão. Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Sou novo pra viver com você. História de amor. Maestro. Sou louco pra ficar com você. Seu Maestro DJ Valdo Alves. Preciso experiência. Assim vai rolando. Tenho medo da dor. Bora lá, Vino! Chora, chora, não vou. Ele é a sua primeira dama, Kelly. E nem morrer de amor. Joga aí no telão, Marcelo Alimentos pra mim, vai. Chora, chora, não vou. É a rede de açougues que tem uma tradição imensa. De pai pra filho. 100% do Gurusaí. Não sei o que decidir. Tá no telão aí, Marcelo. Existir, enfrentar outro. Voltou pra onde não devia sair. Aí, aí, meu padrinho. Desejo. Fechado com você. Perdido. Jogão 3D. Família Caixa Baixa. Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me... Quem sabe pode cantar bem alto agora. Amor, quero ouvir. Não tive professor. Oh, oh, oh, prova de amor. Canta mais uma vez, Marvel. Tá bonito, vai. Oh, oh, prova de amor. 90 anos, né? Então tem que fazer bonito. Vai, vai, vai. Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Do jeito que a família gosta, assim, ó. E além do meu corpo, você nem que toca muito na cidade de Bagre, lá em Moaná, no arquipélago do Marajó, amigos da cidade do Acará. Alô, Bragança, sábado e domingo, Vanguard Fernandes Belo. Vai ser show! É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na ele. Abraça o teu amigo cachaceiro agora, abraça ele, isso. Abraça a tua amiga cachaceira, isso. Arriscando ainda mais. Dá o gole da cerveja e canta comigo, bairro alto. Coração. Vocês! Não. Agora! Eu não tenho medo de amar. Mas o quê? Mas tenho da solidão. O Sapuri Lucas Pressão. Tão difícil. Tim Maia viajando na sequência por aí. Problemas sem solução. Tudo, tudo. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Canta, Tokushi, vai, vai. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Hoje é aniversário do Ney Garcia. Tão difícil. Do amigo Gabriel de Marituba, parabéns, Ney. Problemas sem... Acabou aqui, a gente vai pra lá comemorar com você, maninho. Tudo é... O André de Boa Esperança. Tudo é paixão. São coisas do coração. Sucesso do Brasil. Mais uma! O amor é novo, tendo Alô, Silva da Guarda Municipal. Faltando, como eu me sinto. O André Fristori Duque Gold. Amor, eu não entendo isso. Se tá morto. Lolo da equipe Descanso de Carvalho. Faltando, meu coração não aguenta o dano. Uma música pra dar sede, viu? Sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. É, produção. Cê tá tornando difícil pra mim. Vai, produção. Cê tá tornando difícil pra mim. É o som que é uma loucura de verdade. Cê tá tornando difícil pra mim. Você. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Três. Amor, eu não entendo. Atrás da outra. Olha quem tá aqui com a gente, meu irmão. Eu entendo. O nosso amigo vereador Daniel. Vencedor. Ô, Daniel! O seu amor tem trauma do passado. Sobe aqui comigo, Daniel. O sentimento deve tá rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha e dia. Começou de novo, tijolinho por tijolinho, foi? Novo amor em costa. Canta vocês! E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Ô, paixão! E vai ter amor espalhado na Dieguinho Mil Grau. Parede estepe. Bora beber, Dieguinho, bora beber, maninho. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. O coração, hein? E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Fala, mulher! Solta meu braço. A vida é minha, o que eu quiser fazer, eu faço. Abaixo o tom de voz, que eu não sou surda, não. Olha, gente, não vai marcar com o seu celular. Tempo tanto explica. Quando você chegar na sua casa, tá bom? É. Logo você beber, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado. Baseado em fatos reais. Eu e você já era. Epa. Quer conhecer uma pessoa, pega o... Canta aí, vai! Essas piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar. Eu lhe comer. Mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Piriguete de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Princesa que não usa coroa. Ela... Obrigado, Eurico Melo, você, meu amigo Paulinho Guedes. Tem um carinho enorme por essa galera aí. Ela... E a família LGBT convida a galera 7 de setembro. O segundo encontro aqui em Curuçá, viu, gente? E você não pode perder a organização do Paulinho Guedes, do Eurico Melo. A segunda parada LGBT de Curuçá. Vai ter show e muita coisa boa! Ela é toda, toda, toda perfeita. Perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Sagitriz da manhã, provavelmente saiu de alguma balada que ninguém te quis. Aí, sempre loucos agora. Vou virar seu café da manhã, você adoça minha boca. Vai... Xandão da Gris e a Renata. Da caixa... Pega ela pelo braço, Xandão, vai. Eu sei o que você quer. Xandão de piquiate. Então preste atenção no que eu vou te falar. Puta que pariu. Minha boca, quer tirar minha roupa e fazer. Mas assumir tu não quer. É, mas me assumir cê não quer, né? Me assumir, cê não quer, né? O que ele quer, mulher? Quer beijar minha boca, quer tirar minha roupa e fazer de mim o que quiser. Mas me assumir, cê não quer, né? pequeno mestre! Fabinho! O performático do Vanguard. 3, 2, 1. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom, bairro alto. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Wildo Luciana Veneno, como é que tá aqui, hein? Essa música é muito linda, Carol. Os braços fiz teu abrir. Aproveita, puxa ela. Isso, vai. O mundo conspirou, me apresentou. Edilson Aceno. Isso, eu tô aqui. Fazendo pressão no Vanguard agora. Me abrir, especialmente pra você. Chegue no Chester. Eu tô chonado em você. Canta pra Ariane, vai. Eu tô chonado em você. Amigo Xandão da Grande História, galera também da Escolinha Futebol Clube, aqui de Curuçá. Eu tô chonado. Alô, Escolinha, um abraço pra vocês. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Escolinha é Vanguard também, meu irmão. Vai. Banda 007. Banda W. Trouxe ela. Emoção. Canta pra ela. Agora. Oi, flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. Vai curtindo. Ei, flor. Desculpa a rosa branca e a margarida. Mas eu vou ficar com a mais linda. Um feliz aniversário pra Cici, a minha vida. As duas amigas de Lili, a Lene e a Reja. Manda aquele abraço pra você, viu? Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Meu parceiro Jefino! Banda 007. Ele tá juntinho. Ana Lina, curtindo esse festão maravilhoso, Jefino. Um abraço pra você, maninho. Oi, flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. Alô, Drica! Um abraço pra você, mulher! Ei, flor. Desculpa a rosa branca e a margarida. Mas eu falou, Valdo, eu faço ver de montão, viu? Ela caiu de um paraquedas na minha vida. É só representar, Drica, viu? Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não seu. Xandão e a Renata, juntinho. Sou um bom jardineiro e vou. Ele oferece pra ela com muita mãe e carinho. Pode confiar, eu vou regar. Pra aqui no Motos, DJ aqui, meu garoto. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho.